Cê quer dar rolê com nós? Cê quer dar rolê com nós? Então cê quer dar rolê com nós? Cê quer dar rolê com nós? Então pode chegar. Oh, e aí, true, cê tá firmex então? Vem junto com nós, chega pra cá. Vem pra curtir, vem, vem com nós pra se divertir. Que hoje tá mó lua, oh, saio das ruas de tênis all star. Bombeta barreta e uma lupa espelhada que é a cara. Vamos que vamos nessa, porque o tempo não espera, o relógio não para. Entro na nave, faço a viagem no parque dos monstros. A noite me espera, vou lá na escadroca, que é rapidinho. Cumprimento toda a rapa, salve Betinho. É um, dois, joga a fumaça pro ar. Assisto uma partida de basquete, os olhos vagabundo brilham quando me vê passar. Indo de volta pra nave, vou escutando um rap. Movimento do beco, o som tá da hora. Vou buscar minha preta na porta da escola. O som até o talo, os playboy tem choque, pega a placa do carro. E aí playboy, qual que é, caralho? Siga a sua otário, tira os olhos, vê se me erra. Aqui é maloqueiro, 100% favela, 100% favela, 100% favela. Hoje tem rap pra curtir, então pode chegar. Quer fazer rolê com nós, então pode firmar. Oh, um salve pra toda maloqueiro. A viagem no som sempre me trouxe de volta. Todos mano lá do canto, então pode chegar. Quer fazer rolê com nós, então pode firmar. Oh, um salve pra toda maloqueiro. A viagem no som sempre me trouxe de volta. Salve mano, Buenos Dias. Só saber chegar sem ironia. Aí pode pá que tá fechada a junção. O parque dos monstros entra em alucinação. Quero ver quem acompanha a cara da quebrada. Ela é monstruosa e tem a cara fechada. Divirta-se, se expresse, venha pra cá, cumprimenta os moleque. Pano buzz, faz uma bola de neve. Continua o rolê, mano, sem estresse. Hoje tem show no Independente, deixa o som te levar. Vou ligar os monstros pra nossa banca colar. Salve Macu, Adilce Marquinhos, Urugu e Mabu, Luqueta e o Cio. Tô ligado que nesse rio tem piranha, deve ter várias cachorras. E macaca de 100, pra elas já é a boa. Eu não vou me arriscar, e se seu bobo e bom morra. Na selva de pedra é assim, você vale os cavalos que tem. Se você não tem nada, vai ficar sem ninguém. Eu também quero um gole, uma dose, um trago, eu parei. Desta vez eu chapei, finalmente de frente pro baile. O salão tá da hora, DJ animado. As pretas de um lado e os pretos do outro. Com os passinhos deslumbrante fica alucinante. Um flashback fica bem dançante. Depois um rap fica mais marcante. Na roda gigante, UBC. União bate cabeça para aquecer. Hoje eu sou do sereno e fecho só pra ver. Topa essa parada até o dia amanhecer. Hoje tem rap pra curtir, então pode chegar. Quer fazer rolê com nós, então pode firmar. Oh, um salve pra toda maloca e Joe. A viagem do som sempre me trouxe de volta. A todos mano lá no canto, então pode chegar. Quer fazer rolê com nós, então pode firmar. Oh, um salve pra toda maloca e Joe. A viagem do som sempre me trouxe de volta. 11 da manhã e o solzão tá rachando. Mano, pelas frestas do reflexo, sinto a rua me chamando. Coloca os pano, pensa mãe, vou aqui em cima com Adriano. Já tô voltando. A vida é louca pra curtir, né tio? Pô, se é, tanto de nave ou de a pé. Nossa, mó cena, que correria aquela. A brisa milhão em direção da favela. Os moleque é mó zica, fecha o zóio e acelera. Com os malote nas costas, já não tô mais na favela. Oh, já era, os homens invadiram a favela. Invadiram os barracos, eu vou da linha daqui. Porque o bagulho tá molhado, só que epa, peraí. Mano, surge lugar pra nós curtir, véi. Marcar vai ser daqui pro Guarujá. É isso mesmo. Salve neguinho, liga pra Miris pra colar. Fala pra ela, convencer a Tainá. Que eu vou lá em casa, vou buscar minha preta. E na volta vou passar na Nicarágua pra ligar o cacá. Aí, demorou, é nós nas pistas. Já tamo em direção à Baixada Santista. Abre o vidro do carro pra fumaça evacuar. O vinho do bom e as telas à vista. Finalmente, de frente pro mar. Não precisava disso mesmo, de um lugar pra refletir. Ver o verde respirar, todos em volta da fogueira, tomando vinho do bom. Delinho no violão, cantando ventania. Mais tarde eu quero ver o sol se pôr. Deitar, olhar pro céu, contar as estrelas, ver a lua e viajar. Hoje tem rap pra curtir, então pode chegar. Quer fazer rolê com nós, então pode firmar. Oh, um salve pra toda maloca e Joe. A viagem no som, sempre me trouxe de volta. A todos mano lá do canto, então pode chegar. Quer fazer rolê com nós, então pode firmar. Um salve pra toda maloca, hey Joe. A viagem no som, sempre me trouxe de volta. Hoje tem rap pra curtir, então pode chegar. Quer fazer rolê com nós, então pode firmar. Um salve pra toda maloca, hey Joe. A viagem no som, sempre me trouxe de volta. A todos mano lá do canto, então pode chegar. Quer fazer rolê com